Veste o sorriso que Deus pôs em meu rosto. Saí depressa para contagiar. Vou contagiar você com o amor de Deus. Vou contagiar você com alegria. Vou contagiar você com esse poder. Vou contagiar você com tudo que é de Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia de louvor. Obrigado, Senhor, por esse dia de louvor. Hoje eu acordei de manhã, dia fechado, chuva e nuvens no céu. Veste o sorriso que Deus pôs em meu rosto. Saí depressa para contagiar. Vou contagiar você com o amor de Deus. Vou contagiar.